fere o meu coração. Você pensa que é dona da relação. Eu lavei minhas mãos, você não quis ouvir. Se a onda quebrar, é você quem vai cair. E se depois se deparar com a solidão, vai perceber que o nosso amor não era brincadeira. E aí? Não era brincadeira. Fui teu amigo, alertei teu coração, mas teu orgulho fez o nosso amor virar poeira. Já é, já é, já é, já foi afilando. Eu vou te perdoar porque foi Deus que me ensinou a perdoar. Não vou guardar nenhum rancor. Amor, termina aqui a nossa história de amor. Já é. De amar, fere o meu coração. Você pensa que é dona da relação. Eu lavei minhas mãos, você não quis ouvir. Se a onda quebrar, é você quem vai cair. E se depois se deparar com a solidão, vai perceber que o nosso amor não era brincadeira. É, fui teu amigo, alertei teu coração, mas teu orgulho fez o nosso amor virar. Já é, já é, já é, já é, já foi. A fila anda, minha turinha. Não vou guardar, não vou guardar nenhum rancor. Amor, termina aqui a nossa história de amor. Já é. Porque foi Deus que me ensinou a perdoar. Não vou guardar nenhum rancor. Amor, termina aqui a nossa história de amor. Já é, já é, já é. Já foi. Afilador. Yeah.